Paz, Senhor. Eu tenho uma pergunta para você hoje. Você tem algum problema pensando no dia que você vai encontrar a morte? Bom, primeiro deixa eu te dar a definição da palavra problema. Problema é quando você está numa situação que você não pode ficar nela, que você não deseja ficar nela, é uma situação errada, e quer ir para a situação que você precisa estar nela, a situação ideal, e você não tem uma ponte, você não tem como chegar lá. Isso é problema, quando você diz, eu chego lá e não tem ponte. Ora, eu sei que existem livros, opiniões, conselhos, tentando fabricar pontes mágicas, querendo te levar da situação que você está, que é ruim, para a situação que você quer estar. É por isso que eu digo que com Jesus não há problema. Ele é a ponte que me leva da situação que eu estou, de eu encontrar a morte, para a situação que eu devo estar, vida eterna com o Pai no céu. Com Jesus não há problema. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.